Começa agora no Canal 2, Conversa Semanal. A seguir, não perca mais uma edição de Reminiscence. A partir deste momento, Conversa Semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Olá amigos, aqui é J. Salvador. Estamos de volta para a segunda apresentação do nosso programa Conversa Semanal, que tem o apoio da Rádio WM Digital, do Canal 2 da Rádio Antena Web, da Rádio Grande Amor e da Rádio Lusitânia CB. Espero que a semana que passou tenha sido plena de realizações para cada um dos que ouve este programa. Este programa é editado, produzido, gravado e apresentado por mim, J. Salvador, a partir daqui de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Chip Comestível inaugura a era da medicina digital. Que tal essa, hein? O médico pode receber diretamente no seu celular o controle sobre a medicação do paciente. Um microchip comestível que registra os dados sobre todos os medicamentos ingeridos pelo paciente vai fazer com que o paciente jamais minta para seu médico sobre se tomou corretamente as medicações, inclusive na hora prescrita. Uma empresa biomédica dos Estados Unidos firmou contrato com uma empresa britânica para vender biosensores menores que um grão de areia. O chip comestível permite ao médico controlar a distância via celular, ou melhor, telefone celular, se o paciente tomou e em que horas ele tomou uma medicação prescrita. O objetivo, tanto da empresa biomédica americana quanto da empresa britânica, é desenvolver uma medicina inteligente. Segundo informações extraoficiais, este microchip comestível já estará no mercado até o final do ano de 2012. O laboratório farmacêutico Lloyds vai comercializar este microchip comestível feito pela empresa californiana Proteus Biomedical. Segundo a Organização Mundial para a Saúde, metade dos pacientes não toma as medicações de acordo com as prescrições médicas. Por isso, esse chip comestível vem bem a calhar. Mas vamos ouvir agora a primeira música do nosso Conversa Semanal. E esta vem com Nana Muscuri, Never on Sunday. Bem novinha, né? Το παραθύρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, θέλει να με κυγάνει. από την πόρτα μου σαν πω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κινητό ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χα, και μια χα, και μια χάντρα φυλακτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν πω κάποιον άγνωστο να βρω. Espero que tenham gostado do Never on Sunday com a Nana Muscuri. Peço desculpas a vocês porque às vezes a minha voz fica um pouco mais aguda. Eu tenho sofrido de alguma rouquidão nos últimos tempos. Aliás, isso é cíclico. Tive uma séria doença tropical quando morava no Caribe. E a partir de então, meu registro vocal torna-se um pouco indefinido. Sendo assim, não estranhe quando repentinamente minha voz ficar mais aguda. Ao contrário do que muitos possam pensar, eu não fico impostando a voz para parecer diferente. Como já expliquei em outras ocasiões, porque o que acontece é que o equipamento amplifica a voz. Uma vez o equipamento amplificando a voz, não preciso falar mais alto. E é do conhecimento de todos, ou pelo menos de alguns, que quando falamos mais baixo, é natural que a voz fique mais grave. Como é do conhecimento de vocês, os ciganos são constituídos de nômades. E essa gente não tem parada. Justamente por isso, na Tchecoslováquia, houve uma escola que começou a segregar os estudantes ciganos. A direção decidiu fazer com que os ciganos estudassem em classes separadas. E segundo os argumentos da direção, era para o próprio benefício deles. Entidades internacionais têm sido contra essa prática na Tchecoslováquia. Ciganos que migraram para a Inglaterra e que estudam em escolas onde não há esse tipo de segregação dizem que o desenvolvimento intelectual é superior quando se evita a segregação. Acho interessante no mundo de hoje, onde inclusão é uma palavra mágica, como tantas palavras mágicas, que esse tipo de atitude ainda tenha lugar. Não devemos ser excluídos por etnia ou por deficiência física. Afinal de contas, é incluindo que progredimos. A música que vou rodar agora com Mamas and Papas me faz lembrar um tempo quando eu morava no Caribe. Algumas vezes, a Rina e eu pegávamos o carro e saíamos a passear de noite, tomar uma cervejinha ou então para ir ao McDonald's. E nessas noites de domingo, a gente ouvia essa música. O nome dela é This Is Dedicated to the One I Love. Acho que é esse o nome da música, sei lá. Se não for, corrijo quando voltar à locução do próximo set da nossa conversa semanal. While I'm far away from you, my baby, I know it's hard for you, my baby. This is dedicated to the one I love. Música linda, essa do Mamas and Papas. Este programa, o Conversa Semanal, tem o suporte das rádios WM Digital, Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor e Rádio Lusitânia CB. É um pool via internet integrando o Brasil e Europa. Esse bip que vocês ouvem são os meus e-mails chegando. Mas os Estados Unidos não encontraram arma química no Iraque. Até o Saddam Hussein foi morto por causa disso. Muitos de vocês vão se lembrar pelos noticiários de rádio e televisão. Mais recentemente, houve escaramuças na Líbia e, segundo informações, rebeldes mataram o Muammar Gaddafi. O que os Estados Unidos não encontraram lá no Iraque, foram encontrar por meio de organizações internacionais na Líbia. Segundo autoridades internacionais, até dia 29 de abril, precisará ser feito um cadastro total das armas químicas encontradas. Além disso, a Líbia tem 11 toneladas de gás mostarda. É um gás que, quando lançado na atmosfera, fere gravemente os olhos das pessoas atingidas. Como quem procura acha, os Estados Unidos acharam. E agora devem estar batendo no peito dizendo: olha, eu não disse, eu não falei. Vamos rodar agora uma música da Madonna que não anda muito em voga nas rádios de FM. Muito bonita esta música, You Must Love Me. Você tem que me amar. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Está dando muito, mas muito o que pensar. Vocês sabem, porque foi noticiado amplamente pelas redes de comunicação social, que há dois projetos no Senado dos Estados Unidos, ou melhor, no Congresso Nacional, considerados antipirataria. Parece-me até, segundo informações recentes, que o projeto já foi... Um deles, pelo menos, já foi retirado de pauta. Eram 50 milhões de acessos diários ao Megaupload, 4% de todo o movimento da internet mundial. Estou aqui a imaginar que a pressão popular será tão grande, mas tão grande, tão avassaladora, que as autoridades dos Estados Unidos não terão outra alternativa se não permitir que volte o Megaupload ao ar. Agora, não haveria tanta pirataria se o preço dos CDs não fosse tão caro. Isso, esse preço exorbitante, não se justifica. O mesmo se dá no caso dos softwares. Com a compra maciça dos softwares e também dos CDs, o preço deveria ficar muito mais em conta. Ao alçarem os preços lá para as alturas, tanto dos CDs quanto dos softwares, as empresas criadoras e distribuidoras estão convidando o usuário à pirataria. Ninguém precisa concordar com o que estou dizendo, naturalmente, mas esta é a mais absoluta das verdades. Vamos ouvir agora com a Donna Summer, Breakaway. Já já voltaremos com o nosso Conversa Semanal pela Rádio WM Digital, Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor e Rádio Lusitânia CB. Este é o nosso Conversa Semanal por um pool de rádios via internet integrado, esse pool pela Rádio WM Digital, Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor e Rádio Lusitânia CB. A Europa está muito preocupada com o que está acontecendo a partir dos Estados Unidos, com autoridades querendo cercear a liberdade na internet. Por isso, há uma comissão europeia estudando formas de proteger a privacidade dos internautas. Toda e qualquer ideia que os Estados Unidos tiverem no tocante a cercear a liberdade na internet terá consequências sérias para a própria imagem do país. Ninguém desconhece que os Estados Unidos são o rotor da economia mundial. Isso não dá ao país, no entanto, o direito de impor o que os cidadãos do mundo devem ou não devem fazer, os conteúdos que devem ou não devem distribuir. Li no dia 25 de janeiro uma informação segundo a qual o dono do Mega Upload estava criando uma estrutura chamada Megabox. O Megabox permitiria os artistas comercializarem suas músicas pela internet, ganhando 90% do resultado financeiro oferido. Assim sendo, a ação do FBI e de outras autoridades dos Estados Unidos encobertam alguma coisa muito misteriosa. Não é só o interesse do país que está aí, é o interesse de megacorporações da música e do entretenimento. Fosse eu o criador do Mega Upload e criaria um estúdio de gravação exclusivamente para artistas gravarem a partir de lá e distribuírem suas músicas. Voltando à Europa, a Comissão Europeia de Telecomunicações está muito preocupada com a proteção de dados na internet e, por isso, promete tomar providências sérias a respeito. Vou rodar agora no Conversa Semanal uma música antiga que me traz doces recordações. Não sei se vocês sabiam, eu já fui mórmon. E quando eu era mórmon, recebia muitos elders, aqueles missionários norte-americanos que vinham lá em casa. O que eles não sabiam é que eu não estava interessado no mormonismo, e sim em como praticar de graça o meu inglês. Bom, cafajestalha à parte, eu vou rodar para vocês agora, e também para mim, The Carpenters, One Fine Day. Agradeço a atenção de todos que estiveram conosco, agradeço a atenção dos diretores das nossas rádios WM Digital, Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor e Rádio Lusitânia CB, e os aguardo na próxima edição. Bye, bye.